dona cegonha trouxe-me de encomenda. Vim lá de longe amarrado pelo bico, num lençol branco tal e qual uma merenda. A minha mãe agora vai dar-me um maninho, e comeu muito para aumentar a barriga, para alimentar esse bebê que vai nascer. Ela não sabe que essa história é tão antiga. Dona cegonha, tenha vergonha, contando histórias, coisa assim nunca se viu. Dona cegonha, tenha vergonha, a malta agora já está no ano 2000. Dona cegonha, tenha vergonha, contando histórias, coisa assim nunca se viu. Dona cegonha, que a gente vai acreditar nessa história. Conta outra, tá bem?